fidel. Eu tenho uma cachorrinha chamada Bitola. Quando eu viajo, dá uma saudade da Bitola, fidel. Ela é uma cachorrinha carente. Oh, baby. Eu tenho uma cachorra chamada de Bitola. Quando eu chego de viagem, ela vem e abre a porta. Ela é tão bonitinha e tão inteligente. Sente a minha falta. Que cachorra carente, cachorra carente, cachorra carente. Quando ela me vê, balança o rabo e abre os dentes. Cachorra carente, cachorra carente. Quando ela me vê, balança o rabo e abre os dentes. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Vai, vai, vai, vai. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Ah, oh, Fidel. Chora, Fidel. Tadinha. Tão carente, minha cachorrinha Bitola. Cachorra carente, cachorra carente. Quando ela me vê, balança o rabo e abre os dentes. Cachorra carente, cachorra carente. Quando ela me vê, balança o rabo e abre os dentes. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Vai, vai, vai, vai. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Balança o rabinho, cachorra. Ah, oh, Fidel. Chora, Fidel. Tadinha. Tão carente, minha cachorrinha Bitola.